Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo te abrace, te envolva, que o Senhor possa te renovar no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo 50, no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Queridos, no dia de ontem, eu tive uma experiência muito desagradável. Eu sou empresário e uma das empresas que eu tenho tentado colocar em prática precisava de uma influência política, porque depende de um decreto do governador. E aí eu fui orientado aí atrás de alguns deputados para pegar um apoio político, para que esse decreto o governador viesse e esse decreto fosse para frente e eu poderia começar essa empresa que já está tudo pronto. E aí conversei com o deputado, peguei a assinatura dele com outro deputado e fui no gabinete de uma deputada evangélica. Eu conheço o irmão dela há mais de 30 anos e dei um tchauzinho para ela e falei assim: preciso falar com a senhora um minutinho, espera só um minutinho. E esse espera só um minutinho, ela me deu um chá de cadeira de aproximadamente duas horas e pouco, não me recebeu, e eu voltei para casa, fiquei bastante aborrecido. E aí à noite, de madrugada, quando eu fui orar, Deus virou para mim e falou assim: meu filho, nem todas as casas abriram a porta para Jesus, meu filho. Então, aquele deputado que te receber, esse é dos meus. Aquele que não te receber, não é dos meus. Não fique triste, receba minha paz. Vá de novo, humildemente, como a viúva: juiz, julga minha causa, juiz, julga minha causa. Amados, veio uma paz sobre a minha vida, tão tremenda, mas uma paz doce, como há muito, muito tempo eu não tinha sentido. Por que que isso aconteceu? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Receba você essa paz que eu recebi no dia de ontem. Foi algo maravilhoso. Vamos orar agora com o pastor Hélder. Receba a bênção de Deus na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Que a bênção de Deus, o poder do Altíssimo, se manifeste sobre a sua vida. Nós queremos pedir pelas famílias, Senhor. Nós colocamos a vida do Teu povo, aqueles que têm ouvido o programa Caminho Santo, de uma maneira especial. Que os pais se deem bem com os filhos e os filhos vivam em paz, honrando pai e mãe. Nós repreendemos todo o espírito de divórcio. Tudo aquilo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja repreendido em nome de Jesus. Que a Tua presença, que é magnífica, que o Teu poder que se manifesta a despeito da nossa fraqueza, possa fortalecer almas e corações neste dia, dando a compreensão e a dimensão que quando o Senhor dá um toque, tudo é diferente. Eu creio na Sua restauração, eu creio que nós podemos viver em novidade de vida. Eu peço, portanto, a Tua paz e a Tua graça, do esposo para com a esposa, da esposa para com seu marido. Deus, derrame poderosamente da Tua graça, da Tua restauração. Gere em cada casal, Senhor, o desejo de perdoar e ser perdoado. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tantas vezes Bendito seja o nome de Deus por toda a eternidade. Nós rogamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre todos que nos ouvem. Recebemos uma mensagem lá de Pirapora, Minas Gerais. Irani diz assim: Pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Preciso saber se para ser batizado no Espírito Santo, precisamos de cair no chão. Porque isso me aborrece muito. Quando alguém me pergunta se já fui batizado no Espírito Santo, eu lhe digo que já habita em mim desde que eu aceitei Jesus em minha vida. Pois acho que nunca vou cair, mas me jogo no chão. Isso é certo? Me orienta. Obrigada. Irani, a todos que nos ouvem, essa é uma questão importante de nós compreendermos. De fato e de verdade, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando isso é feito de coração, reconhecendo que somos pecadores e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e quando estamos dispostos a abandonar o pecado, porque isso é a explicitação da fé, nós somos selados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala exatamente isso em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então isso significa dizer que todos que são nascidos de novo recebem o Espírito Santo. Esta é a garantia, este é o penhor que somos salvos. Se é filho de Deus, tem o Espírito Santo. Mesmo porque o apóstolo Paulo também ainda reafirma esta verdade em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, nós necessitamos do Espírito Santo. O que o meio pentecostal fala acerca do batismo do Espírito Santo, e tem muitas vezes aí uma interpretação equivocada, é um enchimento, é um transbordar do Espírito Santo. Não como uma segunda bênção, isso eu entendo, mas como um transbordar da presença do Todo-Poderoso. E todo cristão deve buscar isso. As pessoas não precisam cair para receber o Espírito Santo. Todos que nasceram de novo já receberam. O cair ou não no chão, que pode de fato acontecer, isso é fruto de um derramar poderoso da graça de Deus. Agora você também, Irani, não deve dizer que jamais vai cair no chão. Se Deus quiser que você se prostre, caia pelo poder do Altíssimo, quem é você para dizer que não? Agora, nós temos que entender que o Espírito é sujeito ao profeta. Se você também não dá liberdade, Deus muitas vezes, apesar da soberania dele, vai respeitar essa posição. Mas, de fato, quanto mais nós nos entregarmos a Deus, mais ele vai se derramar nas nossas vidas e mais seremos impactados com a sua glória. Que Deus te abençoe e que você seja mais aberta ao mover e à glória do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Fique na paz. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Números, capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, que são descendentes de José, são estes o nome das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, E não está entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa dele perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão e herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Queridos, nós temos aqui um episódio em que Moisés, já no fim da sua vida, provavelmente já com 119, 120 anos, ele já tinha promulgado ali toda a lei, ele já tinha feito ali todos os deveres e direitos do povo de Israel. E uma das cláusulas que ele tinha colocado era: olha, se um homem morrer e não tiver filhos homem, a herança dele vai ser passado para outras pessoas, para os irmãos, e não para aquela família, se tivesse, no caso, as filhas. Mas essas cinco moças aqui dizem que elas se chegaram, apresentaram-se diante de Moisés. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que, quando você tiver uma injustiça, quando você se sentir ali lesado pelo seu direito, você tem que espernear, você tem que ir atrás do seu direito, porque o trono de Deus, a Bíblia diz, Salmo 97, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não fique você acomodado, não fique você pensando: nasci assim, vou morrer assim. Não, você tem direito de lutar diante de Deus. Aquelas cinco moças, elas lutaram contra uma barreira. Pense você se é fácil chegar diante de um líder que está ali diante de 3 milhões de pessoas. Não é fácil. Mas elas quebraram a primeira barreira. Qual foi? Insistiram em chegar diante daquele que pode julgar a sua causa. O sacerdote Moisés era o sacerdote. Chegaram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote. Ou seja, busque diante de Deus aquele que pode te orientar, aquele que pode defender a tua causa diante de Deus, diante de dar um conselho, que você vai receber ali orientação da parte de Deus. Isso está escrito em Malaquias, capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ou seja, por conhecer a Bíblia, elas foram atrás do seu direito. Nunca deixe seu direito para lá, ou se você acha que esse direito é injusto, procure o seu direito. Mas a outra coisa que a palavra de Deus diz é que elas, ao chegar diante de Moisés, elas não chegaram simplesmente: e aí, pode falar, minhas filhas, sou todo ouvidos. Elas chegaram com argumentos. A palavra de Deus diz aqui: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O que ela estava dizendo aqui era o seguinte: olha, o nosso pai não foi rebelde contra o Senhor. O nosso pai não foi rebelde contra Arão, não foi rebelde contra os mandados do Senhor. Ou seja, você, quando chegar diante de Deus para apresentar as tuas causas, chegue com argumentos. Conte a Deus a tua necessidade de uma forma que Deus vá olhar e vai falar: tem certeza, você tem razão. Agora, uma coisa aqui que move a mão de Deus é quando ele diz: nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, morreu no seu próprio pecado, não teve filhos. Por que tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família, porquanto o único erro dele é não ter filhos? Amados, a fidelidade fala alto diante de Deus. Quando você é fiel a Deus, quando você é fiel ao seu pastor, à sua igreja, quando você é fiel ao seu marido, quando você é fiel a tua fidelidade vai chegar diante de Deus e vai apresentar ali um documento, uma certidão negativa de nada consta, falando: olha, andei nos caminhos do Senhor, guardei os mandamentos de Deus, e Deus, pela sua misericórdia, vai olhar para você, e como Ele é o Deus da justiça, o Deus da verdade, Ele vai julgar a tua causa e vai mudar a tua sorte. No programa de amanhã, continuaremos meditando sobre esse assunto, porque Deus vai falar ao teu coração. Não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há um programa de televisão que diz: você é aquilo que você se alimenta. Pessoas muito obesas, com problemas seríssimos de saúde, elas são impactadas quando se coloca uma mesa à sua frente e coloca todos os alimentos que ele comeu durante a semana. A mesa é gigantesca. As pessoas levam um choque e não percebem como se alimentam mal. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque nós somos fruto principalmente daquilo que nos alimentamos. Nós somos fruto daquilo que cremos. Nós somos fruto daquilo que pensamos, nós somos fruto daquilo que sentimos e nós somos frutos também do mundo espiritual. Agora, se nós entendermos aquilo que cremos, pensamos e sentimos, isso basicamente é o resultado do alimento. E aí, eu quero começar a te perguntar: o que os teus olhos têm visto? O Jó, ele diz que faria uma aliança com o Senhor de não ficar olhando para nenhuma donzela. Na realidade, meus queridos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, vai ditar e vai falar muito acerca dos nossos sentimentos. Eu fico vendo e pensando quantos cristãos, e aqui de uma maneira mais explícita aos homens, de fato, meus amados, entram em sites inapropriados, assistem filmes que não edificam, compram revistas que são patrocinadas pelas trevas. Você precisa entender que você tem que fazer uma aliança com seus olhos, de você não deixar ser contaminado por esta sujeira do mundo. E a pessoa fica na internet, vendo sites pornográficos, e se isso acontece na sua vida, saiba, você está escravo, prisioneiro daquilo que você está enxergando. Portanto, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são resultado daquilo que olhamos, daquilo que vimos. Mas não somente isso, daquilo que nós ouvimos. A pessoa, por isso que a Bíblia diz que as más línguas corrompem os bons costumes. O que você tem ouvido? Há pessoas que têm prazer em sentar numa roda de um escarnecedor. E as pessoas fazem fofoca, falam mal um do outro, têm a sua maledicência. E aquilo vai entrando no seu coração, vai contaminando a sua alma. Por isso nós temos que entender que todo cristão precisa ter um cuidado fundamental naquilo que vê e naquilo que ouve. Por isso, meus amados, você precisa estar sempre vigilante para que você não permita que alimentos malignos e coisas que não trazem edificação contaminem o seu coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarde principalmente o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Um terceiro aspecto que é essencial são os nossos pensamentos. A Bíblia diz que tudo que é perfeito, amável, agradável, puro, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso coração. Quantas pessoas ficam maquinando o mal, quantas pessoas estão ressentidas e ficam com aquele turbilhão na sua cabeça, lembrando, relembrando daquilo que foi dito, de como foi feito, e aquilo vai contaminando a sua alma. Na realidade, meus amados, eu te pergunto, quais são os teus pensamentos? E na realidade os nossos pensamentos precisam sempre estar infiltrados na palavra de Deus. Olha que coisa, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, e tudo isso levará a influenciar o nosso coração. O coração é o centro das emoções. Do coração nasce a vontade, a volição. O coração também tem um sentido, um significado de interesse, de integridade, de ser total. Assim, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que pensamos, influencia diretamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças. E o homem é nada mais, nada menos aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa e aquilo que ele crê e aquilo que ele come, como eu disse. Portanto, você precisa vigiar os seus pensamentos. Você tem que entender que os seus pensamentos influenciam os seus sentimentos, mas também os seus sentimentos influenciam também os seus pensamentos. Nós somos um ser total, um ser espiritual. E por fim, o mundo espiritual influencia diretamente a nossa vida. Se você obedece a Deus, receberá bênçãos de Deus, fruto da graça e dessa obediência. Mas, se você desobedece a Deus, você terá castigos, juízos e manifestações, inclusive malignas e opressões contra a sua vida, porque o mundo espiritual influencia diretamente a nossa vida. Eu te pergunto, o que você tem se alimentado? O que você tem se fortalecido? Entenda que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quanto mais você estiver na presença do Todo-Poderoso, mais você vai se alimentar das coisas de Deus e mais abençoado você será. Amanhã nós continuaremos falando sobre isso. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida sendo sal da terra, luz do mundo. Que as pessoas olhem para você e falem assim: essa é uma pessoa que vale a pena. Essa é uma pessoa que vale a pena ser amigo, compartilhar os problemas, as adversidades, que você seja um apoio para as pessoas que estão ao teu lado. Muitas pessoas, quando você vê na igreja, a paz do Senhor, está tudo bem, está tudo bem, e você, na verdade, desconhece a luta, a aflição, a adversidade, porque foi ensinado na igreja aquela expressão da sunamita, quando ela perdeu o filho, e Jesus chega e fala para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem. Está tudo bem. Agora, os filhos de Ana, o que acontece? Ana estava na igreja chorando, clamando. Chega o profeta e fala assim: você bebeu um pouquinho? E Ana fala: não, tua serva está com amargura de alma. Existem dois tipos de pessoas, os filhos de Ana e os filhos da sunamita. E ensina-se sempre: vai tudo bem? Vai tudo bem. E não está tudo bem. Então, saiba você que você pode ser aquela pessoa que vende a confiança suficiente para que pessoas cheguem para você e falem: irmão, ore por mim, deixa eu falar para você um problema que eu não quero contar para ninguém, eu estou com esse tipo de problema. Queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. Provérbios capítulo 3, no verso 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E às vezes, o fazer o bem significa simplesmente ouvir, dar um conselho direcionado por Deus e orar em favor daquela pessoa. Que Deus te abençoe, que você receba no dia de hoje a graça do Senhor Jesus. E lembramos o endereço do nosso site. Você tem opções lá, pedidos de orações, www.pregaçõesevangelicas.com.br. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Que a bendita e poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste abundantemente sobre a sua vida. Participe, acesse o nosso site, Pregações Evangélicas, sem cedilha e sentiu, pregaçõesevangélicas.com.br. E deixo o último versículo para alegrar e fortalecer o seu coração, no Salmo 84, verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Que a paz de Deus se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.